responsabilidade. Aqui você fica bem informado. Sintoniza o Rádio Alvorada de Parintins. ZYH283. Ondas médias. Frequência de 1380 kHz. ZYF275. Ondas tropicais. Frequência de 4.965 kHz. Rádio Alvorada, 5.000 watts de potência. ZYC252. Alvorada FM. Frequência de 100,1 MHz. Meu amigo, eu tenho uma grande informação para você. Se você tem